Tudo bem, Sousa. Tá a fim de se fuder comigo? Tá vendo a hora, sim, assim, hein? Vai se fuder com o melhor. Diga na hora. Diga pra cá. Produzido por mim, meu mano. Deixa eu cuspir um pouco de umas barras aqui, tá ligado? Bem-vindo ao meu mundo. Parabéns por conseguir chegar até o final do arco-íris. Escuta. De camisa havaiana, dirigindo um Cadillac, passando o fim de semana sumido igual Tupac. Meu telefone não para, tô vivendo minha vida. Sem tempo pra olhar pra trás, eu digo hasta la vista. Invista em você mesmo, pois o tempo não para. Insista em sentir medo, pois a coragem é rara. Prefiro morrer sozinho do que perto desses covardes. Sua inveja é gritante, a sua raiva só arde. O que não age só fala, fica no banco de reserva. Deixa pra quem ataca, vê se não fala merda. Respeita e conserva seu dente, te mantém respirando. Vamos ver quem tem mais pente, achar que eu tô brincando. Eu tô tipo Al Pacino, diga oi pro meu amigo. Sacando a chopa da bolsa enquanto eu faço chover tiro. Inimigo abatido, a missão tá concluída. Se eu não te peguei na entrada, eu te pego na saída. Demorou? Eu brinco. Venham. Vão querer porrada. Tem um alô pro seu amiguinho. Ok. Querem brincar de porrada? Tudo bem. E aí? Gostaram disso? Hã? Querem mais?